vai. Se você precisa ir, não quero mais brigar esta noite. Nossas acusações infantis e palavras mordazes que machucam tanto não vão levar a nada como sempre. Vai, clareie um pouco a cabeça, já que você não quer conversar. Já brigamos tanto, mas não vale a pena. Vou ficar aqui com um bom livro ou com a TV. Sei que existe alguma coisa incomodando você, meu amor. Cuidado na estrada. E quando você voltar, tranque o portão, feche as janelas, apague a luz e saiba que te amo.